operação operacional urgente. Gente, o Master Hotel, suba para 1.700 pés e curve à esquerda na proa 230. Esquerda 230 para 1.700 pés, o Master Hotel. O Web 6720, vetor radar para sequenciamento, direita proa 245, limite ao lock. Direita 245, se falhar a localizadora, 6720. Positivo, e reduza para 180 nós do, da presente. Reduzindo, 6720. Comodoro, boa tarde, 3190, transfere essa informação Tango, descendo 150. 5-2, controle 208. 208, obrigado. 9-0. Controle, Hotel 3290, Hotel Atlântico, está de momento. Controle, Dael. Afirmativo. Gente. Controle, passaria do 2-2-3-1. Esse é o Hotel, mantendo essa boa, tem condições de interceptar o lock e completar o final? Afirmativo. Teste está livre, LS, é posto estabilizado, Mike Serra Hotel. Portará estabilizado, Mike Serra Hotel. O Azul, 1144, autorizado para Recife, nível de voo 370, pela APA Zulu 1, no, perdão, APA Whisky 58. Decola vai acontecer 1-0, com curva esquerda, fica Fuca, transição Caju. Transponder é o 5504, controle 120.8, cotejo. Apresentamento 5270, por um par 158, e causando 0 por BC, deixa sair da Fuca, vem para Caju. O Azul 4944, correto, chama para acionamento no botão 3. Localizador descendo para 2.000 pés. Esquerda 170 para o localizador, 2.000 web 6720. E 560 no solo agora aos 5-3, reporte pista livre. Pois voa cockpit. Cockpit após, ok, beleza. No curso do localizador, Mike Serra Hotel. Gente, Mike Serra Hotel, torre agora 118, meia com pouso. Na curta final. Hotel. Tem uma na curta final da 190. Mantenha a posição e aguarda. Livra a pista, o 105 mais alto. Gente. Hotel, me escuta? Consiga. Reporte quando visual. Informe se está molhado. O vento é de 1,60 graus com 1,3 nós, altímetro 1020. Passará com o visual, Mike Serra Hotel. Campinas, 3 horas. 1-5-2, Campinas e 3 horas. Está livre o táxi. Pátio 1, Índia e Alfa. Até o ponto 0 da 1-0, quando lá foi 1-2-6-2. Voltinha com o 0-2-0, tem a boa tarde. Pátio 1, Índia e Alfa. Está autorizado o táxi. Salvador, 3560, boa tarde. 3560, boa tarde, prossiga na Alfa, observa o voo saindo do pátio, assim que estiver liberado, ingresso via Juliette para o botão 5. Gente, prosseguindo na Alfa, tempo do voo, ingresso via Juliette, confirma a posição? Chama Recife no 251, alterna no 3325. Confirme a primária. No 2590. 2590, 3325. Serra Hotel visual? Afirmativo. Livre pouso na 10, venta de 1,7, 0 grau, cono 4 nós, pista molhada. Serra Hotel. 5-4, 5-2-4-1, após o tráfego na final, a linha tem pista 10. 5219 para pushback, acionamento parte 3. Trem, torre agora 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado. 5219. Mike Serra Hotel no solo 57, livra à direita no 219. Direito, 241, o vento é de 170 graus com 139, livre decolagem na 10. Hotel Lisa na minha esquerda. Aqui é o hotel, tá. Ah, o que? Ele está ingressando a Alfa. Vai para qual pátio, por exemplo? Pátio 4, andar da Bata. Ok. O Mike Hotel, então prossiga via Alfa e Juliette, contorno pátio 1, chame para ingresso para a Cirina. Mike 241 da trip decolou 58 no 208, controle. 208, bom trabalho, 5241. Obrigada, pra você também. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5241, Arbor. Boa tarde, 5241, contato, sobe o 200, sai da Arbor. 200, Arbor. Buenas, venha 720, reporte quando visual. Reportarei, chove no campo? Agora não, mas a pista encontra-se molhada. Obrigado. Solo TP 5219 com 62 a bordo, autonomia de 3,50, alternando Salvador, está pronto para este táxi. 3,50, 62 a bordo, Salvador, está livre do táxi, observando aí o Karma que vai cruzar a sua frente, o pátio 1, após Índia e Alfa, até o ponto 0 da 1-0, voltinho do 1-0-2-0, quando pronto a torre 18,62, acima da parte, TP 5219. Táxi via Alfa Índia, da ponta de espera da 10, com 118.6, 10020 no ajuste, ciente do cara. Controle Salvador, 35246. 241, confirme? Afirmo, 5241. Por gentileza, haveria possibilidade do trip executar um desvio à esquerda ou até mesmo à direita aqui da saída para evitar formação? Livre à esquerda, 5241. Esquerda, ideal pra gente é aproximadamente a magnética 220. Sente o 5241, livre. Livre, 5241. É 720 no solo 01, livra direito na 219. Direita 219, 6720. Salvador, boa tarde, 6720, livrou direita. Boa tarde, 6720, prossiga o táxi Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa Juliette para o portão 62, 6720. O Mike Sierra Hotel, autorizado a ingressar na Taxi Lima, após Mike na Taxi Quebec, chame novamente a torre 1186, para ingresso na pista 17. 7, Mike, boa tarde. Boa tarde. Cinco, dois, um, nove, após a rolagem do gol, ali mantém pista 10. O 35241, assim que possível, está autorizado a PRUG Montes Claros. Afirmativa, assim que possível, Montes Claros. Eu estimo aproximadamente mais 15 milhas à frente, senhor. É, mantendo ainda essa PRUG a 240 agora. 7. Luiz Luiz, que controle, prossiga. Autorizado com a Jola 052, hora. Gente, Romeu Luiz, que mantém a visagem no corredor forte e a ponte ingressando em Interlagos. Controle de Salvador, o 9755 decolou na sexta. Bono 755, contato radar, CBO 360, direto Leda. Pronto, 360, direto Leda, gol 9755. Na 3190, chama agora a sua e frequência 118 decimal 6, bom pulso. Obrigado, 3190. Passaredo 2231 no centro Recife, na frequência 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2685, obrigado, bom fim de semana. Salvador, muito boa tarde. É o TAN-3190. TAN-3190, prossegue aguardando a pista livre. Passando Cibra, aguardando. TAN-3190. Condições visuais? Ainda não. Reporta quando visual com a pista, por gentileza. Considera a torre 262, o altímetro 1020. Bom voo e boa tarde. Por 9 da Salvador, é o TRIP 5219. D5219, contato radar sobre nível de voo 200, saída Árvore. 200 na Árvore, solicita liberação da restrição de 10 milhas. Está livre. Sente grata. Após o tráfego na final, ele mantém pista 10, é um Airbus da TAM. Zero 1 desce para 4000, ajuste no 020, chegada Bonf. Quatro, autorizado o posicionamento, rotina torno 020, chega cá. 020, velocidade com a Maria. 9144. Com 1300 de teto e 3000 de visibilidade, e a chuva está de moderada. Ok, obrigado. Salvador, o trip 5241 informa que está voando direto Montes Claros. É, 5241. 5241. Para Ilhéus, o plano Yankee inicialmente no 140, é isso? Copia? Na escuta, prossegue. Ok, o trip 5415 autorizado para Ilhéus. Inicialmente o 140 nível, plano Yankee pela Golf 677, decola da cabeceira 10 com curva à direita, na subida Coral, e transponder é 5516, o controle em 120 decimal, perdão, 120 decimal 8, controle. 5415, autorizado no 140 para Ilhéus pela Golf 677, plano Yankee. Decola da pista 10, com curva à direita, vai subir na terceira Coral, transponder 5516208, é o controle de saída do Salvador, o trip 5415. Correto, trip 5415, chefe, fala seu nome. Boa tarde, o TAN 3190. Boa tarde, TAN 3190, táxi autorizado via Juliette e Alfa para o portão 08. Gente, o Romeu Tango Fox mantém-se em condições visuais. Confirme o setor do aeródromo que você está, setor Salvador que você está vendo. Boa tarde, boa noite, 5-6. Informação, Victor autorizado. Foi 5-6, aguarde o setor 390, Recife, subida a pouco. 9144 Azul. Azul 9144, autorizado o táxi, qual o PB, autonomia da ativa? Tá com total de 112, 112 a bordo, nossa autonomia de 3 horas e 20 minutos, maior. Tá livre então à direita, no ponto de espera, a torre 1862, o altímetro 1020, tem um bom voo e uma boa tarde, Azul 9144. Direita, a partir da Roberta, Roberta, a gente tem a dúvida, né, a gente pegou o controle, a hora de passar, obrigado, boa tarde. Polo 3545. Prossiga, 5415. A possibilidade de coordenar aí o controle em nível final 120, aqui. Ok, vou recoordenar então o controle 120. Obrigado. Abre sim. 145 ao solo. Escuta, prossiga. Autorizado então o nível 120 inicialmente, ok? Muito obrigado. 256 na escuta pra fora. 70 graus com 89. Livre, até a decolada 90, azul na tampa. 390 pela Upper Whisky 58. Decolada 10 com curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju. Transponder 5521, controle 120 de Small 8. Correto, 956, chama para o push, botão 2. Salvador, boa tarde, oficial, vira tudo. Reporte pelo Zero 22, stand by, de copy, flight level 370 to Lisboa. Stand by, oficial, Zero 22. 71925 está autorizada para o Diabo, quando possível, para o Elefa direto. Ah, bom, quando possível, Elefa direto, vou 925. Precisa reportar na proximidade de Feira de Santana, o senhor passa para frequência livre. Romeu Luiz, que reporta a rotatória. Já, rotatória. Reporte que é o Zero Tutu, ready to copy? Tá, o Zero Tutu, correto. Reporte que é o Zero Tutu, clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 370 initially, via Upper Zulu 10 up to Natal. After Upper November 873 up to Intol position. And after that, you will follow in accordance to presented flight plan route. Take off runway 10, left turn to Fuca departure and Zipa transition. Transponder 5512 and departure control frequency 120.8. Have a nice correction. Great back to Edu Lima Papa Papa Tango, flight level 370, for Zulu 10 at Lima Top position. Then upper November 873, using Sol, and 500 out at 5, departure for runway 10, left 10 to Cook, and departure in the scope 5512, departure 1-3, then from the next to the position. Report call 022, just to remark, the first flight level cleared is 370, and after that you need to request for further flight level changes. Call me ready for pushback and start-back. Copy, first flight level 370, I'll use the door, I call you for the pushback. 10 milhas, 925. 10 milhas, ciente. Olá, use uma 5 no 208, controle. 208. Somente razão de subida, temos o tráfego a 10 milhas do senhor. Cruzando agora 1-1-0, subindo ao 2-0-0, Alfa Tango 72. Tá à sua frente, mais lento o tráfego. Paciente, vai incrementar o 925. Controle azul 9144. Controle Salvador azul 9144. Azul 9144, controle. Tá aí, na escuta, senhor, no avião no 44, cruza 1700, Pucaracaju. Gente, prossegue conforme, Puca, o azul 9144. Gente, azul 9144. Controle. Papatango, Romeu Zulu Whisky agora com a torre 118-6, bom pouso. Bora, Papatango. Romeu Zulu Whisky, muito boa tarde. Prossegue sinal da 7, a parte terceira milha. Contato radar estabelecido a 73 milhas de Salvador. Chegada prevista é a Bonf, voe na Pro de Bonf, é poste na ideal descida. Voo 601, Salvador operando visual. 601, obrigado. Voo no 925, agora Recife, frequência 1288, secundário 1260. 288, secundário 1260, boa tarde, 925. Boa. Meus Luiz, que tem livre pouso de 917. O vento agora é de 97 0 graus com 7 nós, informe que estamos olhando. 7, Trip 5219, Recife 1288, secundária 1260, bom voo. 1288, 1260, grato. Uno 601, Uno 601, desce para 2000 pés, está livre o LS, reposto estabilizado, confirme a PRO que mantém. Pode dizer, senhor, de uma formação. Está mantendo 200. Sente no 601, está livre o LS, ajuste 1020, reposto estabilizado. Reposto estabilizado com 020. Sente, está autorizado backtrack, reporte livre 1097. Do 91 no 44, Recife, frequência 12685.